Lisboa, a capital deste país, que desperta em Marco Rodrigues aquilo que ele significa de tantas Lisboas. Tantas Lisboas, poderemos desde logo começar a dizer que há mais fados do que o próprio fado desconhece. E Tantas Lisboas é assim o segundo álbum de Marco Rodrigues, agora lançado, e que atinge na semana em que é posto à venda já o 13º lugar no top de vendas nacional. E isto, estamos a falar, claro, de um disco de fado. O que num país que parece descobrir, talvez num fenómeno pós-Marisa, pós-Mafalda Arnaud e não só, e pós-Camané, também falamos até em homens, parece ter descoberto que havia novos autores, novos compositores, novos intérpretes de uma música que chegou a estar relegada e que agora parece que, entre aspas, está na moda. É assim, Marco Rodrigues, também vê o fado. Olá, Pedro. Antes mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Muito obrigado. Eu espero muito bem que não seja uma moda, até porque as modas vão e vêm, não é? Mas eu acho que o fado está de muito boa saúde e que realmente depois de haver um boom na world music, que são muito culpadas a Marisa, a Mafalda Arnaud e uma série de outras, a Ana Moura, realmente nós cá começamos a dar um pouco mais de atenção a esta música e começamos a perceber que estavam a valorizar muito esta música lá fora, e eu acho que a partir daí esta nova geração começou também a perceber que poderia fazer uma carreira e poderia começar a olhar para esta música de uma forma diferente. O fado está sem dúvida com novos grandes intérpretes, com grandes músicos, há muitos bons músicos de fado atualmente. Onde se insere, muito bem. Eu acho muito sinceramente que estamos a passar por uma fase fantástica, e esta música, a tendência é continuar a ser ainda mais, ainda maior, porque para além de toda a história que ela tem, acho que estamos a contar uma história mais recente, e toda a contemporaneidade desta música está a vir ao de cima, realmente. Às vezes olho as luzes da cidade, mas não consigo dar um passo em frente. Há dias em que é tanta claridade que a gente fica cega de repente. Há dias em que é tanta claridade que a gente fica cega de repente. Nos becos mais sombrios e mais escuros consigo ver a alma das pessoas correndo ruas e galgando muros. É que eu descubro a ver tantas Lisboas correndo ruas e galgando muros. É que eu descubro a ver tantas Lisboas. Existe uma cidade em cada esquina, e cada esquina guarda algum segredo. Quem o desvenda sabe ler-lhe a sina. Quem não o faz sujeita-se ao degredo. Quem o desvenda sabe ler-lhe a sina. Quem não o faz sujeita-se ao degredo. São tantas as Lisboas, só um Tejo, o rio que é quase um mar quando aqui chega. São tantas que eu às vezes nem as vejo, pois quando há luz demais a gente cega. São tantas que eu às vezes nem as vejo, pois quando há luz demais a gente... de cega. Dizem os críticos, de quem percebe mais do que eu, que é na fusão entre o fado clássico e a canção popular que o Marco Rodrigues se encontra. Concorda com esta, enfim, alusão ao seu trabalho? Eu gostava de não arranjar uma característica assim tão firme. Eu acho que eu ouço muita música. Eu conheci o fado relativamente tarde para o que é normal para um cantor de fado, que normalmente ou nasce na moraria ou tem família no meio do fado, e o contacto normalmente com o fado é desde muito cedo. Eu comecei, o meu primeiro contacto com o fado foi aos 15 anos. Eu sou do norte. É minhoto, não é? Arcos de Alvés. Eu venho de Arcos de Alvés, mas nasci em Amarante. Vivi em Amarante até aos 8 anos, depois vivi mais 8 anos em Arcos de Alvés. E o São Gonçalo não era propriamente propício a fados, não é? Eu acho que, pelo menos nesta altura da minha infância, nem o São Gonçalo, nem mais o Alto Minho, ou seja, a informação que chegava lá do fado era muito pouca, era quase nada, digamos assim. Até porque eu só quando cheguei a Lisboa, a única referência que eu tinha de fado era, tinha ouvido dizer que havia uma grande fadista chamada Amália Rodrigues. E felizmente, passado uns anos, ganhei um prémio, o Prémio Revelação Amália Rodrigues, em 2008, que me deixou bastante orgulhoso, e perceber, epá, afinal eu só sabia que havia uma fadista chamada Amália Rodrigues, e agora estou aqui a ganhar um prémio, e o que me deixa muito orgulhoso e muito satisfeito. Portanto, como eu estava a dizer, o meu contacto com o fado foi aos 15 anos. Só depois de ir a uma casa de fados é que eu comecei a perceber que tinha uma música fantástica, mesmo no meu país tinha uma música fantástica, e que, para além da própria música em si, das características da música, todo o ambiente que roda esta música, toda a mística de uma casa de fados e de uma noite de fados, é fantástica, e foi o que me fez apaixonar por esta música realmente. Mas não querendo baralhar e respondendo à pergunta, eu acho que toda a música que nós ouvimos influencia diretamente a música que nós fazemos. Claro. Portanto, eu quis neste disco que fosse um disco assumidamente um disco de fado, mas que pudesse ter uma abertura musical diferente, que está ligada diretamente às influências da música que eu ouço. Eu ouço todo tipo de música. Portanto, é um disco de fado assumidamente, mas é um disco que traz também, para além dos fados tradicionais, tem 4 fados tradicionais, tem mais um medley com 5 fados tradicionais, portanto 9 fados tradicionais num disco de 12 músicas, em que tem também assumidamente uma valsa, que, como o próprio nome indica, não é um fado, não é um fado, não é uma valsa, e depois tem também o fado canção, o fado que, por exemplo, lembro-me agora do Homem de Saldanha, que é um fado que, não tendo as características específicas de um fado, as pessoas, quando o ouvem, identificam logo o Homem de Saldanha como sendo um fado, como já, por exemplo, o caso do Carmo cantou o Homem das Castanhas, não é? Exato. Portanto, é um fado musicado. É um disco assumidamente fado, mas é um disco que também tem uma abertura musical diferente. Sorriso na cara à noite, na Praça do Saldanha, à beira da estrada parado, já ninguém o estranha. Toda a gente o conhece, ele acena e agradece, e a cidade continua no seu rumo. De sorriso na cara à noite, na Praça do Saldanha, apagando a solidão ao luar que o acompanha. É vê-lo chegar quando anoitece, esperam os carros que atravesse, com a mão no ar, como quem diz olá Lisboa. Seja bem-vindo, meu amigo, à nossa rua. Faz algum tempo que o não via por aqui. Nunca demais, há sempre espaço. Venha de lá esse abraço. Volgo em vê-lo bem disposto, a dizer olá a quem passa, com o prazer espelhado no rosto. Bem-vindo à nossa rua, meu amigo, faz algum tempo não o via por aqui. Nunca é demais, há sempre espaço, venha cá dar-me um abraço, porque à noite Lisboa sorri. Um mundo de emoções. que diz a quem por ali passa. De casaco castanho João dá o ar de sua graça. Torna a cidade mais risonha. Só é louco quem não sonha. Quem não percebe então não sabe o que é ser só. Canta tu agora, Marco. Não é adeus, é olá que diz a quem por ali passa. Com um olhar abraça Lisboa, despede-se da praça. Já se faz tarde a sua hora, apanha o táxi e vai-se embora. Chega por hoje, amanhã estará por cá. Seja bem-vindo, meu amigo, à nossa rua. Faz algum tempo não o via por aqui. Nunca é demais, há sempre espaço. Venha cá dar-me um abraço. Fogo em vê-lo bem disposto a dizer olá a quem passa. Um prazer espelhado no rosto. Bem-vindo à nossa rua, meu amigo. Faz algum tempo que o não via por aqui. Nunca é demais, há sempre espaço. Venha de lá esse abraço. Porque é noite, Lisboa sorri. Porque à noite Lisboa sorri. Porque à noite Lisboa sorri. E aí, já que falou no Carlos do Carmo, vamos ter que falar aqui nas participações que traz aqui para este álbum, nomeadamente na voz, participações na voz. E é precisamente Carlos do Carmo, neste Homem de Saldanha, e depois uma Mafalda Arnoux. Convidamos as pessoas a ver o seu videoclipe aqui no nosso site. Um tema que, de algum modo, sai até antes para dizer: atenção, Marco Rodrigues vem aí. Eu estou muito satisfeito com o resultado deste disco, particularmente também com o resultado destas duas participações que eu tenho no meu disco, que me deixa muito orgulhoso, não é? O Carlos do Carmo é uma pessoa que tem funcionado um pouco como conselheiro para mim já desde o meu primeiro disco, do Fado da Tristeza Alegre. É uma pessoa por quem eu tenho uma admiração enorme enquanto intérprete, enquanto fadista, enquanto artista e enquanto ser humano, que quem tem o prazer e o privilégio de poder conhecer percebe que está ali uma pessoa com um conteúdo enorme. Quando apareceu este Homem de Saldanha, porque eu e o Tiago Machado, que é o produtor deste disco, somos grandes amigos, e há uma altura em que nós estamos a passar pelo Saldanha, o Homem de Saldanha é uma pessoa que eu reconheço já há uma série de tempo, porque desde que vim para Lisboa sempre vivi na periferia do Saldanha, e sem dúvida que quando surgiu a ideia de fazermos um tema para o Homem de Saldanha, o Tiago fez a música. E pedimos, visto que o Tiago Machado toca na banda do Bossa e Si, pedimos ao Bossa e Si para escrever uma letra, e quem melhor para escrever de uma forma urbana e de uma forma direta... Que um rapper, não é? Que um rapper, exatamente. Ele aqui aparece não como rapper, mas aparece como letrista. O Bossa e Si tem um talento enorme, escreve muitíssimo bem. E depois de ter já este tema pronto, então fui mais uma vez falar com o Carlos e perguntei-lhe... o feedback dele, não é? Queria saber, porque afinal de contas aquilo era uma maqueta ainda para este Tantas Lisboas. A partir do momento em que ele ouviu, ele gostou muito tanto desse tema do Homem de Saldanha como do Em Água e Sal, que foi um tema escrito pela Inês Pedrosa. O feedback dele foi muito positivo e depois arrisquei e propus-lhe a ver se ele estaria disponível e interessado e se gostava de participar neste disco. Nesta música particularmente, porque acho que tem a cara do Carlos do Carmo, e para quem conhece minimamente todo o percurso do Carlos do Carmo, o enorme percurso dele, percebe que este Homem de Saldanha é um tema que lhe encaixa na perfeição. Já a Mafalda Arnoux, com o Valsa dos Paixões, não? Exatamente, já a Mafalda. O Tiago Machado, mais uma vez, quis neste disco dar um brilho diferente com a participação de uma voz feminina, e fez uma valsa que nos remete logo, só o próprio nome, a valsa remete-nos logo para um salão, para um baile, para um príncipe, uma princesa, uma coisa muito principesca, digamos assim, que foi entendido de imediato pelo Tiago Torres da Silva, foi quem escreveu a Valsa das Paixões e mais três temas deste disco. E o Tiago Torres da Silva escreveu esta Valsa das Paixões. Eu, mais uma vez, tendo relação pessoal com a Mafalda das Lides do Fado, mostrei-lhe, era o timbre de voz que eu e o Tiago Machado queríamos para esta valsa. Sendo eu já um amigo da Mafalda, seria muito mais, faria todo sentido eu convidá-la. Ela mostrou-se interessada, gostou muito da valsa e acho que o resultado é muito satisfatório. Não sei se me dás o prazer desta dança, não sei se me sinto mais velho ou criança. Não tenho par, mas nos teus olhos percebo um convite para eu avançar. Por entre o som da minha voz e da tua, a valsa vai seguindo rua após rua. Eu rodo no ar e sinto-me um rei a dançar como jamais dancei. Dançam as paixões, dança o tempo, dançam as canções, dança o vento. Dançar é chamar o corpo ao pensamento, é ir atrás do mar quando o mar vem atrás de nós. Dançam corações sem abrigo, mas só tu danças comigo. A lua vai fazer-te uma serenata. Dançam as paixões e tu vais descobrir a palavra exata. Dançam as canções, o teu prazer, a melodia que dentro de mim já começa a nascer. A roupa que deixamos no chão do quarto, os beijos gratos que contigo reparto, a noite, o luar, o sol da manhã e lá fora uma valsa a tocar. Dançam as paixões, dançam as paixões, dança o dança tempo, o tempo, dançam as canções, dançam as canções, dança o vento, dança o vento. Dançar é chamar corpo ao pensamento, é ir atrás do mar quando o mar vem atrás de nós. Dançam corações sem abrigo, mas só tu, mas só tu danças comigo. Dançam as paixões, dançam as paixões, dançam as canções. A valsa vai seguindo rua, dança o vento. E eu aproveito, estamos aqui a falar até de quem escreve, quer música, quer letra. Aqui está uma pessoa que gosto particularmente, porque também já tive a hipótese de entrevistar, e falo do Ernesto Leite. Ernesto Leite, brilhante. Na brilhante. A Cor do Céu em Mim, que é dos temas que mais gosto deste disco. Eu também tenho um carinho muito especial por esse tema. Uhum. É um tema em que eu e o Tiago Machado, tanto o piano como a voz, acho que está muito despido. Portanto, há ali uma cumplicidade enorme, uma interpretação brilhante do Tiago Machado ao piano, e um tema arrepiante e um tema muito intenso do Ernesto que me ofertou este tema e que me deixa super, super satisfeito, sem dúvida nenhuma. É um tema particularmente intenso, eu gosto muito deste tema também. Eu, por acaso, estou curioso, a Mafalda Arnoux vai editar dentro de dias também o seu, um novo disco. Sim, sim, sim. De que no anterior tinha um tema de Ernesto Leite, se não me engano, O Mar Fala de Ti. O Mar Fala de Ti, que é um tema lindíssimo também. Estou curioso de saber se este novo álbum entrará também alguma coisa de Ernesto Leite. Eu vou deixar, eu já sei, mas eu vou deixar que seja a Mafalda Arnoux. Pronto. Vou deixar a marinar isso, digamos assim. Então fica a marinar para mais uns dias. Okay. Naturalmente também será um disco que irá estar aqui em destaque aqui no Boa Nova. Só eu parto sem querer e deixa de doer se a luz do teu olhar ficar no meu e só eu escolho sem saber e deixo por dizer que amar não é perder e só. Ainda a propósito da escrita e da maneira como este disco foi feito, reparamos que o Marco, portanto, canta fado, vive o fado, e até já disse mesmo que não está apenas no fado. Isso vê-se não só na maneira do cantar, mas também nos instrumentos que traz, que não são só instrumentos de fado, não é? E estou a falar de cordas, etc. Isso também é para a maneira de enriquecer o fado. Eu não enriquecer, não. Eu acho que é um bocado pretencioso nós chegarmos a uma música como o fado e acharmos que vimos aqui alterar alguma coisa ou enriquecer. Uhum. Não, é a minha. Esta abordagem e esta forma de trazer outros instrumentos para além do trio base de fado era uma coisa que eu queria fazer porque o meu primeiro disco tem somente o trio base. Eu, como me sinto muito confortável também para além de cantar os fados tradicionais, em cantar a canção e um fado mais musicado, digamos assim, e tendo o Tiago Machado como produtor, sendo o Tiago Machado um músico brilhante e um excelente compositor, é somente o compositor do A Gente da Minha Terra, da Marisa, para quem não conhece, foi feito por o Tiago Machado, e muitos outros temas. O Tiago também trouxe as influências de outras músicas que ele próprio toca e que ele próprio conhece, juntando a isso a minha forma mais tradicional de ver o fado e juntando também a isso as influências de outras músicas que eu também costumo ouvir, foi este o resultado. Nós achamos, por exemplo, as cordas estão implícitas no Em Água e Sal, no tema Em Água e Sal, foi um tema que eu participei, com o qual eu participei no Festival da Canção em 2008, uhum. E aproveitamos esse tema, mantivemos as cordas nesse arranjo que nós tínhamos feito para o festival, mantivemos as cordas e também fizemos uma versão mais acústica, digamos que não tão espetacular como implica uma música de festival, não é? Portanto, mantivemos aí as cordas, depois fomos anexando alguns instrumentos, algumas músicas que nós achávamos que fazia sentido. A luz, o sal do céu que é só teu, desfez-se em lágrimas azuis, só para acender o amor. São cruz os medos que roubaste ao mar. No escuro aprendeste a cantar só para esquecer a dor. Teu coração, terno e fatal, treme na mão em água e sal. És o maior riste gingão da fama e fome que fizeste a tua canção. Seduz a voz bradando em clamor nesse teu corpo de navegador, só para lembrar essa paixão que fez da língua este nosso mar. Em cruz o teu abraço faz-me mal, nesse teu travo a vendaval. Quero voltar à lenta e louca ilusão, à dura e doce emoção do verbo amar. Sempre a fugir de nós. Teu coração, terno e fatal, treme na mão em água e sal. És o maior triste gingão da fama e fome que fizeste a tua canção. Seduz a voz bradando em clamor nesse teu corpo de navegador, só para lembrar essa paixão que fez da língua este nosso mar. Em cruz o teu abraço faz-me mal, nesse teu travo a vendaval. Quero voltar à lenta e louca ilusão. Desta terra azul, tocada pelo vento sul, a infinita ilusão de outro lugar. Estou-me a lembrar de uma música que se chama o Ninguém Me Vê, que é mais um dos poemas escritos pelo Bossa e Si, que fala sobre um miúdo de um bairro e que a rua não o reconhece muito bem, mas que ele espera um dia vir a ser uma pessoa reconhecida para que aí, nessa altura, a rua já lhe dê o valor que ele merece. Nessa altura, nós... O Tiago Machado tinha tido um contacto com o Stomp, o grupo de percussão americanos, que deixaram, nessa altura, no casino de Lisboa, deixaram um daqueles caixotes de lixo que eles utilizam para os seus concertos. Achamos que faria todo sentido utilizar um desses caixotes de lixo para esse tema, que falava de um bairro, falava de um miúdo de bairro. E então o resultado acho que ficou muito bonito quando percebemos que há um instrumento que a maior parte das pessoas não vão perceber bem à primeira qual é o instrumento que está a ser utilizado a nível de percussão, mas que faz todo sentido quando se percebe que é um caixote de lixo, não é? Uhum. Portanto, estes são uma série de influências e uma série de ideias, não propriamente para enriquecer nada e para mudar nada no fado, mas para mostrar só a nossa abordagem musical, simplesmente, mais nada. Mas eu te faço esta pergunta no sentido de que já nada é sacrilégio, ou seja, hoje já se permite fazer vários tipos de fusões em termos musicais sem que haja os velhos de Restelo a dizer: atenção, isto não é, estão a desvirtuar a música. Não, essa imagem é fantástica. Sim, eu acho que isso faz parte de uma evolução natural do fado, como qualquer outra música sofre influências dos tempos em que vivemos, e como qualquer tipo de arte, não é? Não se escreve da mesma forma hoje em dia que se escrevia há uns anos atrás, não é? Portanto, eu acho que a tendência é exatamente isso, é tirar um pouco os preconceitos e respeitando, mais uma vez, há uma coisa que tem que ser muito, muito bem explícita, é que todas as músicas tradicionais que têm uma história, que foram construídas de uma forma, há algumas coisas e algumas características nelas que têm que ser mexidas com muito cuidado. A partir do momento em que se tenha respeito pela música e que se conheça, principalmente que se conheça bem as características da música com a qual se está a mexer, eu acho que qualquer abordagem pode ser enriquecedora, uhum, ou pode ser diferente, pelo menos. Pode-se, digamos, mostrar uma forma diferente de o fazer. É simplesmente isso que eu estou a fazer, é mostrar a minha forma de ver a música e as influências que eu tenho, só. Temos aqui o fado de Vianinha, não? O fado de Margaridas, Sim, exatamente, como disse o fado de Alberto, etc. Exatamente. Agora, são os fados tradicionais, tocados de uma forma tradicional, respeitando as características dos fados tradicionais, mas claro que abordando de uma forma mais contemporânea e não... no fundo, se eu não o fizesse, se eu não mostrasse esta minha forma de ver o fado, mesmo o fado tradicional, não estaria a ser verdadeiro na música que estava a fazer, porque, mais uma vez eu digo, eu não nasci na moraria, não vivi daquela forma intensa e não tenho família no meio do fado. Portanto, eu vim para o fado, estou realmente no fado, mas... Também quero trazer todas aquelas influências musicais e toda a forma mais cómoda e a forma com a qual eu me identifico na música, não é? Mas estava predestinado, até porque tinha o apelido Rodrigues, não é? Pois, é só mesmo o nome, porque não tenho nenhuma ligação direta com essa grande diva e com realmente o maior ícone da música portuguesa, não só no fado, claro. Eu acho que qualquer pessoa que faça disto a sua vida, a música, deveria reconhecer na Amália uma cantora a nível mundial. Aliás, ela foi reconhecida uma das, claro, claro, das grandes vozes do século, portanto. Aliás, é conhecida, ainda há dias falávamos com o Lloyd Cole, não é? Portanto, uhum. E quando falávamos em nomes de música em Portugal, ele foi buscar a Amália e a seguir foi buscar a Marisa, portanto. Pois. Vivemos um bocado estes ícones. Claro, claro, claro, claro. A Amália foi, sem dúvida, foi considerada uma das melhores intérpretes de flamenco, portanto, estamos a falar de uma cantora a nível mundial, não só fadista, mas uma grande cantora, uma grande intérprete. Claro. Onde estou? Ninguém me vê passar por este mundo que é só meu. sou narrador e a lua é a testemunha deste meu viver. São estas ruas que me viram nascer, onde aprendi que ser do bairro é ser Lisboa. E amanhã eu sei que vou ser alguém, porque a minha história não começou. No tempo, fazer aqui um voltar atrás aos seus 15 anos, portanto, na altura em que sai de Lagos de Alves e vem para Lisboa, e isto para recordar, e é o que se diz, e já li, terá sido a sua mãe que o incentivou para concorrer à Grande Noite do Fado. Não, ela não me incentivou, ela inscreveu-me e disse-me que eu já estava inscrito. Ah, pronto. Na altura tinha 16 anos, não é? Na altura ia fazer 16 anos, sim. E nunca tinha cantado uma vez fado, tinha aprendido um fado, portanto não tinha nenhum contacto direto com esta música. Foi decisivo esse momento? Até a partir do momento que o venceu, não é? Sem dúvida, eu acho que foi um momento. Eu acho que foi a partir daí que surgiu o convite para eu ir a uma casa de fados ouvir e ver e perceber a mística do fado e de todo o ambiente de uma casa de fados. Quem não o fez, eu aconselho vivamente a ir a uma casa de fados, porque realmente, para além da música, há todo um ambiente e toda uma mística que é fascinante. E acho que foi a partir daí realmente o grande impulso para eu começar a cantar fado, porque até lá, mais uma vez digo, até lá não tinha nenhum conhecimento sobre esta música. Aliás, é residente do Café Luso, não é? Onde, pronto, foi já nessa altura. Exatamente, portanto já estou no Café Luso há mais de 10 anos. É verdade, tendo eu 28 anos, já estou lá há mais de 10 anos. Portanto, e já como profissional, não só como fadista, mas como violista também, portanto, acompanha também outras vozes, não é? E assim sim, próprio. Comecei a tocar viola há muito menos tempo do que aquele que canto. Eu comecei a tocar viola por volta há uns 6, 7 anos, talvez. E normalmente no Luso acompanho-me a mim. Quando o viola da casa, que é o António Neto, não está presente, pronto, eu também toco para os outros fadistas. Mas particularmente, eu gosto particularmente de me acompanhar, porque eu sou um pouco rebelde às vezes a nível musical. E assim, faz com que os dedos acompanhem aquilo que pensa, não é? Sim, e faz com que eu consiga ter um controle diferente sobre a música que estou a fazer, até porque o fado vive, para mim, o fado vive essencialmente das dinâmicas. objetivo essencialmente de criar às pessoas que nos estão a ouvir um suster de respiração. As pessoas têm que sentir de uma forma forte as dinâmicas. Eu, para mim, faz muito sentido isto. Se estamos a falar de sentimentos, nós não podemos falar de raiva de uma forma doce, temos que falar de raiva de uma forma... de raiva, pronto, como o próprio nome indica, nós estamos a falar de raiva, temos que ter uma dinâmica forte nesta altura em que falamos, tal qual como quando se fala de amor e de uma coisa mais doce, temos que interpretar de uma forma mais calma e mais tranquila. Isso, o facto de eu me acompanhar a mim mesmo, permite que haja um controle maior sobre isso, e mesmo a nível de andamentos, se eu preciso de mais andamentos, se eu quero cantar como o fado mais rápido, ou se quero cantar o fado mais lento, eu próprio tenho um controle diferente, e isso deixa-me bastante, bastante mais confortável, digamos assim. No entanto, até a oportunidade de ir representar Portugal, Juca e Itália, este tipo de experiências que vai tendo faz com que o som do Fados da Tristeza Alegre, de uma edição de 2006, o seu primeiro disco, neste momento faça a diferença para o Tanto das Lisboas, as experiências que vai tendo dessa Casa de Fado e não só, noutros tipos de espetáculos. Sem dúvida, isso faz parte da evolução, faz parte da evolução. Uma das coisas que eu considero sempre é que não há, para cantar fado, não há escolas. Não há escolas para que ensinem as pessoas a cantar fado. E ainda bem que não há, quanto a mim, ainda bem que não há escolas que ensinem as pessoas a cantar fado, porque senão íamos standardizar um bocado esta música, que no fundo vive do genuíno e vive da criatividade dos intérpretes, não é? E o facto de cantar todas as noites numa casa de fados é quase como ir à escola todos os dias, não é? É uma forma de aprendizagem diária que nós temos e que realmente faz com que nós tenhamos uma evolução maior naquilo que estamos a fazer. Portanto, o facto de nós podermos cantar numa casa de fados todas as noites, estamos a ir à escola todos os dias. E depois transportar isso e tentar criar num palco, seja em Portugal ou no estrangeiro, tentar criar esse ambiente e tentar transmitir às pessoas a mesma intensidade que esta música implica num palco e num ambiente diferente, também continua a ser uma evolução a nível musical e como intérpretes, não é? Cansei-me dos poemas que escrevi, mas não tive coragem de os rasgar. São versos, meu amor, falam de ti, mesmo que às vezes finjam não falar. São versos, meu amor, falam de ti, mesmo que às vezes finjam não falar. O fado, quando chegou a noitinha, ficou todo contente por me ver. Pediu-me versos novos e eu não tinha, rasguei-os antes mesmo de os escrever. Pediu-me versos novos e eu não tinha, rasguei-os antes mesmo de os escrever. Agora, quando o fado me visita, já traz poemas feitos de tristeza. Cansado, escolhe a rima mais bonita e deixa esquecida sobre a mesa. Cansado, escolhe a rima mais bonita e deixa esquecida sobre a mesa. Chega a saudade e eu regresso às quadras que não tinha terminado. São versos, meu amor, quando as começo, mas assim que as acabo já são fado. São versos, meu amor, quando as começo, mas assim que as acabo já são fado. Eu recordo-me quando falámos aqui com o Álvaro Montinho, ele dizia das incursões que fez, nomeadamente dos Estados Unidos, que o fado em si era desconhecido na voz masculina, ou seja, quando se falava em fado só se conhecia uma coisa que eles diziam que era parecido com a ópera, portanto provavelmente estariam a referir-se ao fado de Coimbra. No entanto, acompanhou já o Carlos de Carmo a Paris, a Ana Moura, acompanhou a Marisa, creio que em Inglaterra. Sim. Sente que esse estigma de que o fado é só para mulheres já está, enfim, mais sereno, ou seja, já quem lá fora reconheça os homens do fado? Sim, eu acho que cada vez mais os turistas, e eu tendo um contacto diário com os turistas, eu percebo que os turistas já vêm bem mais informados em relação a esta música, e mais uma vez vem aqui o facto do fado ter entrado exclusivamente na world music, não é? Sim, embora ainda haja muito a ideia de que ainda há muitos turistas que hoje em dia chegam lá e ficam espantados exatamente por perceber que o fado não é só cantado por mulheres. Agora, eu acho que isso se está a alterar um pouco, e felizmente não só para mim, não é, mas para todos os intérpretes masculinos de fado, começa a haver um conhecimento maior das pessoas e começam-se a interessar por procurar, e hoje em dia temos mais meios e mais formas das pessoas conhecerem a nossa música, não é? Ainda havendo alguma ideia generalizada, digamos, do turista, quando chega a Portugal, que acha que o fado ainda é cantado por mulheres, felizmente isso vai-se alterando, e acho que cada vez mais, e o caminho é para que dentro em breve todas as pessoas percebam que o fado e a história do fado não é feito só de cantoras e de intérpretes femininas, também é feita de intérpretes e fantásticos intérpretes masculinos. Agora, então, vou falar um pouco da maneira de fazer chegar o fado e a música às pessoas. Qual é a melhor montra para si hoje em dia do fado, aproveitando também provavelmente as novas tecnologias? Eu acho que as montras do fado atualmente vão sendo as mesmas que os outros estilos de música, portanto a internet, portanto a forma de fazer chegar o fado a outras pessoas. O fado é privilegiado em relação às outras músicas noutro aspecto, é que o fado, para além de poder contar com todos os meios que existem hoje em dia para divulgar esta música, tem um muito específico, mais uma vez vem as casas de fado, não é? Que normalmente a música pop, não, ou seja, a música mais comercial, não se pode dar ao luxo de dizer que não, a nossa música é feita aqui e as pessoas que queiram ouvir a nossa música têm um espaço que tem uma mística e que tem um ambiente diferente e que as pessoas reconhecem logo como sendo o espaço do fado, o habitat natural do fado. É a capela. Sem dúvida, é o habitat natural do fado, é sem dúvida as casas de fado. Hoje em dia nós podemos dizer que somos privilegiados, porque para além desse temos também todos os outros meios que são utilizados pelas outras músicas também, não é? Exato. Entre o sol, a cidade e a alma, um acordo de calma, que os teus passos acordaram. Há em mim, por te ter a meu lado, o inverso do fado, do tempo que passei sem tua voz. Viver contigo é o futuro presente. frente. Ao pé de ti a noite faz-se claridade e vem sorrindo pela rua a cada instante. A alegria anda solta na cidade e a tristeza fica ao longe tão distante. Entre o rio, tua boca e a lua, uma luz que insinua que o teu corpo despertou. Em mim, ao dormires a meu lado, este sonho acordado do tempo que não passa mais por nós. Viver contigo é o futuro presente, um destino diferente. Ao pé de ti a noite faz-se claridade e vem sorrindo pela rua a cada instante. A alegria anda solta na cidade e a tristeza fica ao longe tão distante. Faz-se claridade e vem sorrindo pela rua a cada instante. A alegria anda solta na cidade e a tristeza fica ao longe tão distante. No entanto, o Marco, sendo enfim, um músico da Nova Vaga, quando digo Nova Vaga porque tenho a idade, tem 28 anos, quem acha que vai pegar no seu disco? Ou seja, aqueles milhares de pessoas que já compraram o disco e que faz com que ele, na semana em que foi lançado, esteja logo no 13º lugar do Top Vendas Nacional. E quem é que terá comprado este Tantas Lisboa? Assim, eu quando estava a fazer este disco, e todas as pessoas que me ajudaram a fazer este disco, quem faz música não se pode preocupar logo, enquanto está a fazer a música e enquanto está a fazer o trabalho, não se pode estar logo a preocupar com a pessoa que vai comprar depois o trabalho final. O que eu acho é que este disco pode trazer um público mais novo, pode trazer também as pessoas que gostam de fados tradicionais e pode trazer também aquelas pessoas que não costumam ouvir fado e não têm muito contacto com o fado, mas que neste disco podem encontrar também um estilo, uma canção que já foi cantada por, sei lá, como intérpretes, como, por exemplo, como Paulo Carvalho. Ou como Vasco Santana, por exemplo, no Fado Estudante, não é? Sim, o Fado Estudante é quase uma lufada de ar fresco, esta versão que eu e o Tiago Machado pensamos para este Fado Estudante. É, portanto, pode trazer aqui uma série de público diferente, sortido. Não, acho que não é um disco que se direcione a um público-alvo específico, digamos assim. No entanto, e pegamos aqui a questão da canção de Lisboa, é aquele tipo de temas para quem ouvir o seu disco é impossível passar à margem, pelo menos a pessoa diz, parece que já ouvi isto algures, não é? Sim, sem dúvida nenhuma, foi um tema que foi celebrizado pelo Vasco Santana no Pátio de Lisboa, né? Na canção de Lisboa, perdão, na canção de Lisboa, e que agora vem com uma abordagem mais contemporânea, com instrumentos de percussão, com um piano no início, com uma entrada de piano. Portanto, acho que, por exemplo, esse tipo de temas pode muito bem agradar a um público mais jovem e mais, por exemplo, a um público estudante, não é? Que se identificam com a letra e com a música. Que negra cena ver-me assim, que sorte vil degradante. Ai, que saudade eu sinto em mim do meu viver de estudante, nesse fugaz tempo de amor que de um rapaz é o melhor. Era o audaz conquistador das raparigas, de capa ao ar, cabeça ao léu, sem me ralar, vivia a vadiar e tudo mais eram cantigas. Nenhuma delas me prendeu, deixá-las eu. Era canja até o dia que apareceu essa traidora de franja, sempre a tenir, sem um tostão, patina a abrir por um rasgão, botas a rir, um bengalão e ar descarado, a malandrar com outros tais e a dançar para os arraiais, para namorar, beber, folgar, cantar o fado. Recordo agora com saudade os calhamaços que eu lia, os professores da faculdade e a mesa de anatomia. Invoco em mim recordações que não têm fim dessas lições, frente ao jardim do velho campo de Santana. Aulas que eu dava, se eu estudasse, ainda estava nessa classe que eu faltava 7 dias por semana. A minha fé embala, encanta, inebria, dá gosto a gente ouvi-lo até na radiotelefonia. Quando é cantado e a rigor bem afinado, e com fulgor é belo fado, ninguém há quem lhe resista. É a canção mais popular, da emoção faz-nos vibrar. Eis a razão de eu ser doutor e ser fadista. É a canção mais popular, da emoção faz-nos vibrar. E eis a razão de eu ser doutor e ser fadista. A apresentação, enfim, em grande, e ponho isso entre aspas, não é? Uhum. Está marcado para o final de outubro, dia 29, nos Dias de Inverno do Teatro São Luís. Nesse dia é um dia para ter muitos convidados. Se dependesse de mim, iriam estar todos os participantes deste disco, não é? Não só o Carlos do Carmo e a Mafalda, como todos os músicos que participam neste disco. Vamos ver, eu ainda não tenho a confirmação, mas deixo em aberto, provavelmente iremos ter convidados no espetáculo de apresentação no Teatro São Luís, no dia 29 de outubro. Marco, aqui na Boa Nova é uma estreia, portanto, nós temos 3 desafios para lhe fazer. Uhum. E normalmente avisamos já com o último ou o mais difícil. Portanto, já fica pré-avisado, que é para não se queixar. Ok. Primeiro, então, imagina que vem aqui ao hospital fazer um concerto e que tem a oportunidade de não escolher a possibilidade de trazer consigo 2 pessoas, ou 2 artistas. Quem é que traria? Neste caso, e faria todo sentido levar os meus 2 convidados, não é? Uhum. Levaria a Mafalda Arnoux. E o Carlos do Carmo. E o Carlos do Carmo. Agora, o segundo desafio. Imagino que vem aí um grande cantor ou banda da cena internacional, uhum, e que pedem o favor de que o Marco Rodrigues faça uma primeira parte. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Richard Bonnat. é um cantor, músico, é um baixista e cantor cabaronês que de quem eu sou fã e é brilhante, é um excelente cantor. Eu costumo dizer que o Richard Bonnat tem um cérebro dividido em 80% é música e os outros 20% é tudo o resto. Richard Bonnat, sim. Muito bem. Terceira é que é o mais difícil, não é? Dizem, vão fazer um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e pedem ao Marco Rodrigues que participe nesse tributo, que escolha um tema para fazer a sua versão. De quem gostaria muito de participar um tributo? É efetivamente a mais difícil. Quem é que eu faria um tributo? Há tantos nomes, mas... Sim, muitas vezes a dificuldade também é poder distinguir entre tantos, não é? Até para não melindrar ninguém, não é? Pois, exato. Vamos pensar numa pessoa que já não está cá e que realmente fez muito por esta música e que é incontornável. Provavelmente a Amália, sim. Uhum. E que tema seria? Lágrima. Marco, é um nome que vai ficar associado à nova geração de cantores de fado. E, no entanto, teve cuidado de ir buscar um nome já sujamente conhecido, Carlos do Carmo. Aliás, não quer dizer que a Boa Fadona não seja, mas Fadona também é da nova geração. Mas tem a ver com o percurso. Exatamente. Tem um percurso enorme. Exato. Pela própria idade e pela consistência desse mesmo percurso. Foi difícil chegar àquilo, ao som que queria com eles? Não foi nada difícil, até porque os temas são muito específicos. O Homem de Saldanha era um tema que eu tinha a certeza absoluta que o Carlos, quando começasse a gravar, e foi uma sensação fantástica, eu estar em estúdio e ver o Carlos a gravar no meu próprio disco. Eu sabia perfeitamente que assim que ele pusesse, que ele abrisse a boca e assim que ele pusesse as primeiras palavras, que aquilo iria sair como água, quase. E sim, é verdade, o Carlos fez um, dois takes no máximo e estava bom. Portanto, aquilo é para ele é de uma forma natural. A música, ele identificava-se com a música, identificava-se com a letra, com o facto de estar a cantar uma personagem. Com a Mafalda, era o timbre de voz, era o timbre aveludado da Mafalda que nós queríamos realmente, e também não foi nada difícil fazer com que chegássemos ao resultado final, que era cantar uma valsa de uma forma muito intimista e de uma forma muito gentleman, e no fundo eu estar a convidar uma princesa para um baile. Portanto, foi também de uma forma muito natural que se conseguiu chegar ao resultado final. Isso também transparece no, enfim, eu ia dizer videoclipe, não devo fazer, vamos dizer teledisco, uhum. Até que estamos a falar de algo nacional, que deste mesmo tema. Sim, sim, é a cumplicidade do próprio tema que faz com que no vídeo... Com que tudo pareça fácil, não é? Sim, sim, sim, sem dúvida. O tema é muito bom, a letra está muito bem escrita e pronto, e há uma cumplicidade musical entre mim e a Mafalda a cantar este tema, claro. Por onde vai a carreira de Marco Rodrigues? Isso não passa propriamente pelas minhas mãos, eu não sei, claro. Mas a única coisa que eu gostava era de poder continuar a fazer a minha música e poder continuar a mostrar e a fazer chegar às pessoas a forma como eu vejo o fado, a forma como eu vejo a música e poder efetivamente continuar a fazer aquilo que eu gosto, não é? Vamos, enfim, à nossa quarta parte, tentar ajudar na divulgação deste excelente Tantas de Lisboas. Eu agradeço, muito obrigado. Agradeço, Marco, a disponibilidade que teve para connosco e, claro, teremos muito gosto um dia poder receber aqui na Boa Nova. Foi um prazer foi todo meu. Muito obrigado. Obrigado a nós. Anoverso, amor, que não pode ser já. E a dia que a outra voz se dá, um desgosto ou desejo de te dar o que quiseres de mim. Onde vou, o que sou, que é de mim? Thank you. na pedra dura, um corpo a encontrar, e que quero teu, como teu é o meu olhar, um desgosto ou o desejo de te dar o que quiseres de mim. É que eu sou, alcançarei o fim. Para onde vou? O que é que eu sou? Alcançarei o fim. Sem saber falar de mim.